paixão e não deu pra controlar. Seu amor pra mim se foi como a chuva que caiu. Você partiu dentro de mim. Uma lágrima no olhar só me faz lembrar de você que brincou com o meu coração. Amor, eu não consigo entender. Lágrimas, uma lágrima no olhar só me faz lembrar de você que brincou com o meu coração. Amor, eu não consigo entender. Lágrimas, uma lágrima no olhar só me faz lembrar de você que brincou com o meu coração. Amor, eu não consigo entender. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Cara, eu sei que não tem muito a ver, mas essa música me lembra só aqueles filmes do Terence Hill e Bud Spencer. Olha aí, cara. Clássicos da Sessão da Tarde. Meu pai é quem gosta. Alô, professor Augusto Lima. Minha mãe, professora Luciane. Pessoal lá de Fronteiras Piauí, ligados na Fronteiras FM. Antes eu toquei Evaldo Lucena, Uma Lágrima no Olhar, e abrindo a sequência, Aviões. O que tem de ser será. Grande Xande de avião. Muito bem. Essa é a nossa Bodega do Maguila, trazendo o melhor da música pra você. E você também pode participar. Não seja um ouvinte silencioso. Eu quero você aqui comigo. Manda áudio dizendo por qual rádio você tá ouvindo a gente, de qual cidade você tá falando, até 30 segundos a gente papoca seu áudio aqui no ar, tá bom? Nosso número pra você mandar mensagem é este aqui, já deixa salvo nos contatos, hein? DDD 89 99992 7022. Exatamente, lembrando, não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão eu não recebo. Mande direto aqui pro WhatsApp que a gente divulga dentro do programa, tá certo? Porque agora é hora do consultório no rádio. Sim, ele, direto das terrinhas, direto da terrinha boa, terrinha de Portugal, que tem muito brasileiro lá vivendo em Portugal, estão transformando no Brasil 2. Até os portugueses estão passando a falar brasileiro. Nossos amigos lá da Rádio Nova Oeste que os digam, né? Lá de Portugal. Mas, enfim, ele vai responder aí as dúvidas dos ouvintes, vai falar também sobre unha encravada, se eu não estou enganado, né? Prestando serviço aqui na nossa Bodega do Maguila, porque aqui também não é só zoeira, não é só música velha, é prestação de serviço. Então, aumente o volume, porque tá chegando Dr. Vasco Alcaparra na sua Bodega do Maguila. Doutor Vasco Alcaparra é quem tem a manha. Se a doença vem te incomodar, é ele quem vai te salvar com os conselhos que vai dar. Dr. Vasco Alcabarra, cutucando a entranha, seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa do Dr. Vasco Alcaparra. Eu sou o Dr. Vasco Alcaparra, especialista em naturismo, e estou aqui para responder as dúvidas na audiência que nos ouve por esta radioemissora em relação a qualquer assunto relacionado à área da saúde. Eu tenho especialização em Harvard, tenho especialização na Fiocruz, tenho especialização na Udesquina, e sou a melhor pessoa capacitada para poder dizer o que é que aflige a nossa população que não vai ao médico, vê o médico como um inimigo, só vai ao hospital quando já está realmente nas últimas, e eu estou aqui justamente para facilitar esta ponta da ligação, este traço de união, como diz o hino do Vasco, entre o médico e o paciente. Se você tem qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso WhatsApp 999-76-7070, se não der 70 de novo, e recorda-se, guarda bem essas palavras: se o SUS não lhe ajuda, eu lhe ajudo. Eu sou o Dr. Vasco Caparra, nós vamos começando aqui o nosso programa, porque o tema de hoje é unha encravada. A unha encravada é um tormento em toda pessoa de mais de 5 anos de idade, que é quando este distúrbio começa a se produzir. E a unha encravada consiste na unha do pé crescendo no lugar errado e acaba se colidindo com a carne podal. A carne podal, para quem não sabe, é a carne do pé. E ela é mais sentida quando você calça um sapato apertado, quando você calça um calçado apertado, não somente um sapato social, mas também um salto 15 ou aquele tênis de luzinha, e você simplesmente não consegue se concentrar no que faz por causa da dor fininha, que acaba tirando a sua atenção, aquela dor que como se tivesse um martelo batendo no seu pé numa velocidade constante. O martírio maior ocorre quando você acaba batendo o pé sem querer, o dedo do pé, a quina do pé, no rodapé da parede, ou acaba pisando em falso, pisando numa pedra. A dor simplesmente é excruciante. Muitos pacientes já vieram até mim se queixando da unha encravada, e a melhor solução que eu dou, a melhor solução que eu encontrei em mais de 30 anos de experiência nesta área, não sou um podólogo, não sou um clínico geral, mas sou um naturista e acredito que disso vale. A melhor maneira de você evitar a unha encravada, evitar a dor da unha encravada, é sair beliscando, aplicar beliscos nos braços e nas pernas. Assim você se desconcentra da dor do pé e passa a focar na dor em outras partes do corpo, porque a dor, como todos vocês sabem, é algo psicológico. A dor que se sente é uma dor produzida pelo cérebro. Se você redireciona a atenção do seu cérebro para outra parte do seu corpo, isso quer dizer que aquele foco maior da dor será desconsiderado pelos seus neurônios, pelas suas sinapses. Então a melhor dica é: sentiu uma dor no pé, sentiu a unha encravada atacando, beliscão, beliscão, beliscão. E essa dica dada por mim, da graça, Dr. Vasco Caparra. Mas agora, se vocês me permitem, eu vou para um breve intermédio, que aí no Brasil vai chamar de intervalo. Dentro em pouco eu retornarei respondendo as dúvidas das pessoas que estão ouvindo o nosso programa e que mandam sua mensagem para o 999-76-7070, se não der 70 de novo, e no próximo bloco lerei as mensagens de todos. Aguardo. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Meio-dia e 20 minutos. Apoio Cultural. Contigo Supermercado, o amigo de toda a família, informa. Você, cliente e amigo, faça suas compras com cartão VIP Card no Contigo e ganhe 10% de desconto em suas compras. E não esqueça, na Clínica Aba, você também tem condições especiais apresentando o cartão VIP Card do Contigo. Aproveite! E para você que ainda não tem o nosso cartão, não perca tempo. Faça já o seu no Contigo Supermercado e aproveite os descontos também. No Contigo Supermercado, o amigo de toda a família. Promoção Dia das Mães, JM Gás. Sua mãe merece esse gás. A cada um gás, ganhe um cupom e concorra a uma moto zero quilômetro e a vários outros prêmios. Garanta o seu agora pedindo no 859-9293-4060. E ligando agora dizendo que ouviu na FM 98, você ganha R$10 de desconto na hora. Liga ou passa agora na revenda. Estamos te esperando aqui em Petecorte, na rua do INSS. Vem! Promoção Dia das Mães, JM Gás. Sorteio dia 10 de maio. JM Gás, é da Liquigás, energia que move. Clínica Odontopentas traz para você especialistas com qualidade, conhecimento e experiência que você e a sua família merece. Clínica geral, prótese, aparelho, odontopediatria, implantes, clareamento e muito mais. Ficamos localizados na rua Teté Bezerra, 691 Centro, em cima do Vavá Persas. Contato 85994064667. Clínica Odontopentas, invista no seu sorriso. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. 98. Meio-dia e 22 minutos. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Magrão. Doutor Vasco Alcaparra. Estamos de volta com o programa Dr. Vasco Capar. Eu sou o Dr. Vasco Capar, médico especializado em naturismo e sou a pessoa mais indicada para realmente dizer, dar o diagnóstico do que se passa com os ouvintes desta radioemissora. A pessoa que não vai no hospital pode recorrer a mim, pode mandar sua mensagem e eu lerei a sua mensagem para todo o Brasil. Portanto, se vós quereis anonimato, coloca. Não sou adivinho, não sou o Juan Lementes. Então coloque aí a mensagem dizendo que quer anonimato. Tenho aqui três mensagens que já chegam pelo nosso WhatsApp. A primeira diz o seguinte: Dr. Vasco, eu estou grávida de 8 meses e faço crossfit. Há algum risco para o bebê por eu fazer atividades pesadas? Pelo contrário, me admiro muito, inclusive que você mantenha uma rotina saudável no período de gravidez. É algo que todas as grávidas deveriam fazer, todas as puérperas deveriam fazer, até mesmo no pós-parto. Só cuidado para não fazer força demais na hora de levantar aquele pneu gigante, pneu de trator que geralmente o povo do crossfit utiliza, e o bebê acabar saindo antes da hora sem você perceber. É um risco que se corre, então fica ciente disso. Outra mensagem diz o seguinte: esse ouvinte está com um problema, uma ferroada de mosquito que deixou uma área vermelha em seu braço. Meu caro, primeiro, mosquito não ferroa, o mosquito pica. Quem ferroa é a abelha, quem ferroa é a vespa. O segundo, se está vermelho na área, é porque vós estáis a coçar esta área. Para de coçar que a vermelhidão passa. Se não passar, corra para o posto médico mais próximo. Outra mensagem aqui que diz o seguinte: é uma pessoa, um homem, que tem tido crises de enxaqueca recentes. E ele diz que tudo isso começou após ele comprar um carro francês. Ele pergunta se pode ser algum componente, alguma peça do carro, ou mesmo a própria gasolina, o próprio combustível do automóvel, que esteja dando esta alergia ou provocando essa dor da cabeça que ele sente toda vez que entra neste carro. Meu caro, o diagnóstico é o mais simples possível. A causa da dor da cabeça que vós estáis a sentir nada mais é do que o próprio carro que você comprou. Carro francês, meu amigo. Carro francês é sinônimo de problema. É sinônimo de dias e mais dias gastos no mecânico. Você vai acabar enricando o mecânico das suas proximidades e o negócio está tão sério que as dores da cabeça futuras que você vai ter com este carro já estão chegando de forma adiantada. Você já está sentindo dor de cabeça sem o carro ter entrado no prego ainda. Então a melhor solução é você revender este carro, se livrar deste problema e aí a sua dor da cabeça, a sua enxaqueca passará, e se não passar, claro, consulte o médico o quanto antes. Algumas mensagens que estão chegando aqui, muita gente também pedindo conselhos. Eu não sou conselheiro, eu sou um médico, eu sou formado em naturismo, não sou a melhor pessoa para entrar nestas áreas, porque também o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado a todos que ficaram até agora neste nosso consultório virtual, e guarda bem essas palavras: se o SUS não me ajuda, eu lhe ajudo. Eu sou o Dr. Vasco Caparra, e até a próxima consulta. Dr. Vasco Alcaparra é quem tem a manha, seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Bodega do Maguila. Você ouviu o Dr. Vasco Caparra e o consultório no rádio. E agora, meus amigos, é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, mandar um abraço ao pessoal das mais de 250 rádios que transmitem o nosso programa. Não tem como a gente mencionar todo mundo, tá, pessoal? Mas as rádios que eu não mencionar sintam-se abraçadas por nós, um tapinha nas costas, o desejo de um bom fim de semana e metade de fevereiro já tomando de conta. É negócio complicado. Você já participou, inclusive, da palavra-chave premiada, tá valendo um Pix de R$50, hein? Cortesia nossa. Mande mensagem pro WhatsApp quando passar aqui a vinheta da palavra-chave premiada. Quando eu começar a falar, depois do sinal sonoro, você pega essa palavra, manda no zap e aí já tá concorrendo, tá bom? No nosso WhatsApp, que é o 89999927022. Bora então aqui mandar um abraço ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, meu patrão Cássio, os amigos lá de Fonte Boa, Amazonas, da Fonte Boa Rádio Web, galera também de Ituaçu, no estado da Bahia, União FM, Nova Itarana, Feira de Santana, Nova Soura, Itaberaba, Barra na Bahia, alô meu patrão Vital Soares, aquele abraço, meu patrão Andrade Brito, Rádio Supernova, Rede Superbox, aquele abraço, alô Marcinho, galera de Colatina, Espírito Santo da Web Rádio, Marcinho FM, meu patrão Renato Silva, galera de Ceilândia, Distrito Federal, Campos Sales, Ceará, alô Tony Vieira, alô M Filho, olá Campos Sales, amigos e amigas, região do Cariri Oeste, meu IBS querido Nordeste Brasileiro, alô Brasil, bom dia, é mais ou menos assim, eu sabia imitar o M Filho lá atrás, mas hoje eu perdi a prática, mas enfim, um abraço pra você e o pessoal aí que nos acompanha pela Campos FM 87,9 e também nossos amigos de São Luís Maranhão, da Praia FM 106,3, São Mateus do Maranhão, da Universo FM, Riachão, meu patrão Manga Rosa, aquele abraço, Planura, Minas Gerais, Santa Maria de Itabira, meu patrão Natanael Vidal, Patos de Minas, Marcelo Silvério e a galera da rádio Sucessos de Sempre, Leandro também, pessoal da rádio LD News de Belo Horizonte, Antonina, Paraná, Palotina, Paraná, alô, Alisson Costiche, galera da Palotina FM, aquele abraço, galera também da rádio FM Verona, 87,9 de Teresina, Piauí, o glorioso Paiauai, e um abraço mais que especial, meu patrão Reginaldo Silva, cara, achei ele no Uber, meu colega de curso da Escola com Rádio do Brasil, gente finíssima, talentosíssimo, e meu amigo, vai dar tudo certo em sua vida, viu? Eu tenho fé, obrigado pela audiência, por ser esse ouvinte aí, cadeira cativa do nosso programa, tá certo? Porque agora nós vamos de áudios, que estão chegando pelo nosso Bodega Zap, 89999927022, nossa amiguinha Cícera, participando lá direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música com Moraes Moreira. Oh. Por que parou, parou por quê? Eu acho que eu nunca toquei eu Moraes Moreira aqui. Ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Ofereço para você também, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Amém. Um ótimo final de semana abençoado para todos.